A vida nos prega peças, surpresas. Quem diria, eu hoje aqui. Tem de mente apenas lembranças e no coração um sentimento de revolta. Revolta. É a minha. Mas a solução é continuar vivendo e fazer com que esse quadro de injustiça mude. Continue contrariando as estatísticas e mostre aos nossos irmãos. Mas espera aí, quem tá falando? Sou eu, Rashid. E não estou sozinho. Tem mais um irmão que quer te mandar uma ideia. Escuta aí. O NC, HDMC, FDS, SCC, família DRR, atitude favela, mensagens sinceras. Novamente é HC que chega na revolução da paz. Maldade não temos em mente. Aviso a PM. Repressão, violência, não está com nada. É necessário o diálogo em qualquer parada. Em qualquer parada. Pante o HC, todas as favelas. De coração mando meu salve. Principalmente lá, onde o sol nasce. Onde o sol nasce. Valeu, irmão. Descansa em paz. A revolução não para. Rap das quebradas. Rap das quebradas.